cartas ou embaralhar. Quem vai cortar? E aí, o que vamos jogar? O jogador sou eu, o jogador também é você. Porém, o jogo a jogar não adianta tentar escolher e pensar que sabemos disso e ainda assim jogamos. Muitas vezes perdemos, poucas vezes ganhamos. Entendo a necessidade de jogar, é como dormir e sonhar que não vai acordar. Mas um dia o jogo começou e no final do dia, cansado, saber que você não ganhou, o que não significa que você perdeu. A cada história uma nova sacada, entendeu? Um grande erro, a preguiça de raciocinar. Uma grande virtude, não ter medo de errar. Quem vai dar as cartas ou embaralhar? Quem vai cortar? E aí, o que vamos jogar? O suor escorre pela face e queima igual a fogo. Dinheiro, o nome do maldito jogo. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dinheiro, dinheiro, ninguém quer dinheiro. Ralo o dia inteiro por uma merreca de grana. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dinheiro, bora, não dá pra nada. Meu dinheiro. Jogo perigoso, não fique nervoso. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, nome do jogo. Jogo perigoso, não fique nervoso. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, nome do jogo. Quem vai dar as cartas ou embaralhar? Quem vai portar? E aí, o que vamos jogar? Sofre os dados, lance ao tabuleiro com convicção. Só na outra, desta vez ainda não. Os maus jogam para nos destruir. Se o destino é sofrer, temos que resistir. Já é difícil jogar a limpo, pior se houver farsa. Sou cobra criada, não venha contrapassa. Pra sobreviver, sei que sou obrigado a jogar. As regras não colaboram, então me esforço e jogo pra ganhar. Coragem de apostar, coragem de acreditar. Coragem de jogar, saber que isso nunca vai acabar. Só roubarei se não houver outro jeito. Jogo com as armas que tenho, isso não é defeito. Quem vai dar as cartas ou embaralhar? Quem vai cortar? E aí, o que vamos jogar? Correndo atrás, dia a dia, o tempo todo. Dinheiro, o nome do maldito jogo. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dinheiro, dinheiro, ninguém quer dinheiro. Ralo o dia inteiro por uma merreca de grana. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dividir o bolão não dá pra nada. Meu dinheiro. Jogo perigoso, não fique nervoso. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, nome do jogo. Jogo perigoso, não fique nervoso. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, nome do jogo. Quem vai dar as cartas ou embaralhar? Quem vai cortar? E aí, o que vamos jogar? O jogador sou eu, o jogador também é você. Aposte com certeza para não perder. Gire a roleta da vida, não a da morte. Relatividade entre o azar e a sorte. A palavra talvez é perigosa demais. Tentativas do passado ficaram pra trás. Dê um tempo, elabore tudo de novo. Para que assim você ganhe o jogo. Quem vai dar as cartas ou embaralhar? Quem vai cortar? E aí, o que vamos jogar? Medo do dinheiro se acabar. Você não consegue parar, então vai jogar. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, o nome do maldito jogo. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dinheiro, dinheiro, ninguém quer dinheiro. Ralo o dia inteiro por uma merreca de grana. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dividir o bolão. Jogo perigoso, não fique nervoso. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, nome do jogo. Jogo perigoso, não fique nervoso. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo. Dinheiro, nome do jogo. Dinheiro é bom e eu não consigo. Sim, ganhar dinheiro fica aí, enfim. Dinheiro, nome do jogo. Vá, cometa o mesmo erro de novo.